continuo aprendendo. Desespero não adianta solução. Tô querendo organizar os pensamentos, entender o sentimento que queima por dentro, faz pressão no peito. Insiste no errado, correndo direito, o corpo todo tremendo, no coração um aperto. Sofrimento diário, no aglomerado de emoções, culpa, ressentimento, decepções, contradições. No que digo e o que faço, promessas quebradas na boca, o gosto amargo não é fácil. Viver constantemente, perder, insistir, voltar, sobreviver pra vencer. Tudo isso pra quê? Provar o quê? Pra quem? Pra ninguém. É dom, é destino, não sei, só sei que se fico confuso, a caneta eu procuro. Palavras despejadas no papel eu arrumo. Tristeza vira letra, é harmonia intensa. Um toque do maestro mostra toda a sua beleza. Se tudo tá escrito, se é coisa do divino, aceito e agradeço ter passado tudo isso. Vida grande está, onde vai parar? Da rua pro estúdio tenho que me adiantar. Precipitação, acomodação, falta de respeito e muita ambição. Quase nenhuma instrução, bastante disposição. Sem modelo pra seguir, na tela plana de ilusão. Baixa a pressão, sobe a adrenalina. Mais um copo, uma paulada, um trago. Fim da linha, pode riscar da lista. Ansiedade que enjoa, dor na barriga, verdade que vem à tona. Louco pra explodir, louco pra chorar. Acho que não, melhor me concentrar. Vamos fazer virar. Logo mais vai clarear. Vamos fazer virar. Pode crer, pode pá, que aí vai clarear. Vamos fazer virar. Logo mais vai clarear. Vamos fazer virar. Pode crer, pode pá, que aí vai clarear. Por favor, me ilumine, me ajude, me inspire, me indique o caminho e não me recrimine. Sem jeito, esperança, um aperto no peito, receio de pôr tudo a perder, desespero. Promessas e rezas, orgulhos e celas. Mais uma vela é acesa e já era. Quem fica é quem chora, culpa e revolta. Amor não bastou, só restou as memórias. Passado, presente, futuro decente. Não entende, mas pra esses lados é diferente. É de Loki, do corre, poucos vivem, muitos morrem. Estranhamente o sol brilha, mas nos meus ombros chove. Responsa veio cedo, filho de desemprego. Pista minhas meninas pra não passar veneno. Dinheiro não traz felicidade. Quero ver, viver sem dizer tal bobagem. Vamos fazer virar. Logo mais vai clarear. Vamos fazer virar. Pode crer, pode pá, que aí vai clarear. Vamos fazer virar. Logo mais vai clarear. Vamos fazer virar. Pode crer, pode pá, que aí vai clarear. Correria do dia a dia, tá ligado? E tem que se adiantar.